人生气，e corre pro lago da gente, e a gente assiste assustado, mudanças na vida da gente, e a gente assiste assustado.Mudanças na vida da gente. Que é pra ver viajar. Que é pra ver viajar.Assiste assustado mudanças na vida da gente e as coisas distantes paradas, saudade de imagens recentes. O pasto daqui é eterno, cachoeira que se faz parar, cavalos, cabelos cortados.Passado da gente e a gente guardando suspeito, pensando em fazer um repente, e a gente guardando suspeito, pensando em fazer um repente.